se, caros ouvintes, a entrarmos aí outra vez na onda psicadélica. Mas já não vamos falar de drogas, que já aqui reclamaram, que a gente só fala dessas merdas. Mas chegamos ao circo, outra vez. Isto é o circo. Então, este programa chama-se o Deus Te Acuda. E Deus acuda, se calhar, a quem o fez, mas isso é aquilo que nós já vamos saber. Posso-te pedir um favor? Está aqui, meu cunhado, que já está a passar por cima das pessoas, ainda agora começamos. Desculpa lá, posso-te pedir um favor? Fiquei indignado aí com uma situação. Volta lá atrás, se faz favor, no programa, no, na música inicial. Puxa. Pronto, eu vou já fazer uma reclamação com essa cena. Já nem vou falar no facto disso estar tudo mal gravado, mas isso tem um rip-off. E para quem não sabe o que é um rip-off, eu vou explicar aqui ao amigo como é que se chama. Como é que chamam o dono deste programa? Pedro Maia. Tá pronto, bom. Só Pedro Maia. Tudo bem, sim senhor, continência e o caralho, gosto muito de ti, pronto. Mas este início, mete lá outra vez, se faz favor. Mais uma vez. Mais uma voltinha. Pronto, exatamente. Isto aqui é um rip-off, ó Pedro. Tu não podes pegar em riffs de outras bandas. Isto é assim, isto chama-se plágio. Mas é um plágio por quê? É um plágio porque isto daqui é um som de uma banda, por sinal, bem potente, que eu gosto bastante, que são os Queens of the Stone Age. Sim, e o gajo pegou nas cenas deles, esta melodia de viola. Assim também tinha programas, é roubada, meus amigos. Assim também tinha programas. É roubada, meus amigos. Roubada, meus amigos. Veja lá, oh. Caralho. Pronto, isso, realmente, onde é que estás a começar bem, Pedro, bem também, bem. Caralho? Oh, porquê é que um gajo não devia permitir estas merdas, ou? Oh. Era agora. Para estrear. Olha, para estrear com a música dos outros. Para mim era acabar-se já com isto, o cara. O programa Deus te acuda. E a ti também, oh, e a ti também. E oh, Johnny, tenho ideia que já privei com este Johnny Gouveia, ou numa cena assim, ou caralho. Nunca ouvi mais gordo nem mais magro, que é? E nesses teus ouvidos cheios de cera. As melhores até, as melhores. Mas é que conheces este John, ó Pedro? Este John é de onde? Não me sabes dizer. Do Sabugal. Eu acho que uma vez vi este bacana nos Trigais, numa casa de putas nos Trigais. Lembras dos Trigais? Eu lembro-me de lá ver este John. Vamos lá poucas vezes, cara. Eu lembro-me de lá ver este John uma vez nos Trigais. Maia? É Maia? Do Sabugal. Caralho, ia jurar que uma vez lá vi este bacana, ó Pedro. Pela voz, está-me assim a ver. Pela otalho, pela vez mesmo. E vamos ficar aqui com quatro malhas. Quatro malhas. Jogas à malha. Batada, batada do Sabugal. Cara, você não estava de brincadeira, não. É que o som está pesado. Foda-se, ó Pedro. Onde é que tu aprendeste a dizer isso, caralho? Foda-se. Este bacana também pensa que é engraçado, que estamos a agora aqui, que piadolas, isto é que é está programa, que isto é que é programa que se faça. Pô, falar de... Deus, mas se quiser, também posso falar brasileiro, assim, não posso falar. Não tem aí, mesmo Pedro Maia. O gajo não tem granjinho, que é granjinho. Deixa lá ouvir o que o gajo tem para dizer. Muito, muito bom. Eles, no momento, andam na Austrália, andam a gravar uns temas. Oh, Pito, sabes onde é que é a Austrália? Eu não sei onde é que é a Austrália. É no caralho mais velho, Pito. Longe como os corpos. Será que é o pé da Argentina? Bastante. Para mim, a Austrália é o pé da Argentina, que fica ali no norte da África. Que artistas de diferentes tipos podem se inscrever e vir a ser selecionados para gravar sem qualquer custo e ficam com os direitos das pessoas. Ainda por cima estamos aqui a fazer publicidade na rádio. Eu pensava que publicidade não era permitida, que era. Estás a ver como as merdas andam. Caralho, isto é os artistas. Caralho, tudo a fazer aqui as merdas por trás da cortina. É o amor à camisola. Já o apanhámos. Vêm para aqui, são sellouts. Sabes o que é um sellout? Sabes o que é um sellout? Então, menos disso, cara. Um MC5 dilacerado por criaturas horrendas. Puto, isso é inconcebível. Esse tipo de comportamento é inconcebível. Não se está a levar a situação a sério. Isso não é sério, cara. Isso não é para se levar a sério. É bacana que, no início do programa, é logo, plagia logo situações e temas de outras bandas. E depois vem aqui para fazer propaganda a outros projetos. Outros projetos, cara. Bacana aqui é um Money Clown. Isso não é nosso. Isso não é nosso, cara. Ok. Um Money Clown. Sabes o que é um Money Clown? Não sei o que. Tu tens um stereo. Então, palhaço de dinheiro. Pá, perdoa-me, ó Pedro. Sim, senhor, foi bonito. E se fosse a pessoa que estou a pensar, se fosse o indivíduo que estou a pensar, que nós até estivemos juntos na casa de putas nos Trigais. Mas, ó Pedro, tu não podes fazer isso nestes programas, caralho. Oh, se quiser, então, qualquer dia, quer que também. Cara, veja lá, aqui fazer um programa assim, caralho. Olha, aproveito já para promover aqui o negócio do meu tio, da construção e o caralho. Então, já aqui as merdas. O novo traço da construção. Ó Pedro, essa merda já fechou, caralho. Opa, pronto, então, mas olha, ido ao Intermarché, come se lá bem, então, não é, pode ser que me deem umas croas, ido ao Intermarché fazer compras. Exatamente, olha, olha, estás a precisar de pneus, estás a precisar de pneus no teu carro, vai ali ao auto, como é que se chama, o outro bacano? Okay. O outro bacano ali de cima da vila, que também vende pneus e o caralho, não interessa, é o único lá, na vila. Olha, Pito, olha, queres encher os cornos de comida, vai ao Intermarché, caralho. Vai ao Intermarché, queres me dar pneus, pronto. Também lá vais ao Intermarché, que está lá logo ao lado, cara. Pronto, estes gajos, mas sabes o que é esta merda? Esta merda é o oportunismo, caralho. Estás a ver? E depois metem música do circo, sabes para quê? Que é para gozar com as pessoas, cara. Isto é gozar na nossa cara. Isto é gozar, é que espi na cara das pessoas, mas para mim este gajo era chamá-lo já cá. Oi, mundo, não te queremos cá mais. Olha a música batada, de cachorro, também é arreliado. Também deve, isto é da Strika. É, isto também deve gostar de andar ao faixo, de certeza. Havíamos de combinar aí um torneizito de faixo. Faixo. Um torneio de pedrada, vamos andar todos à pedrada, ó Pizza. Primeiro a ficar, opa, com os cornos rachados, se perdeu. Fico muito triste em deparar-me com situações desta, desse nível de... Pá, de pessoal a tentar se aproveitar da rádio. É, não, é para aproveitarem, e... só Pito, foda-se. Só vem estas merdas, estás a ver? Não há gosto nas coisas, pô. Não há gosto. Está tudo, não, já há um motivo por trás das situações. Estás a entender? Não é fixe, não tens aí a dizer, abre ele, cara. Não é fixe, cara. Não estejas a fazer aí os sinais para dizer, que não estás digo, a dizer, cara, para me acalmar. Se também gostas de controlar as pessoas, gosto, e de controlar. Gosto. Para mim, este aqui também deve trazer aí assim algum negócio aí por trás da. Claro, ele deve estar a ganhar alguma merda com isso, top. Eu estou a ver tal programas e o caralho. Quantos é que ele paga? Quantos é que ele paga? Há quantos é que ele paga? Não sei. Quantos é que pagas? Poucos. Pagas a alguém por programa? Não pagas? Olha, e quem é que pagou a publicidade àquele gajo? Qual é que é a tua comissão aqui? Não, este John aqui também quer controlar os nossos pensamentos, controlar o que nós dizemos aqui. A dar-nos folhas para lermos. Folhas e merdas, papéis para lermos e o caralho. Eu não vou ler nada desta merda e o caralho. Falem bem deste programa porque o pessoal já começou a falar. Ai, está foda aí, cara. O gajo não tem que dizer nada das merdas, cara. Não vou, não vou. Então, agora quando um gajo falou contigo, como é que ficou a conversa? Como é que ficou a cena a acordo? Oi, o acordo é vocês ires lá, ouvis, dais uma opinião. Mas não tinha que ser uma opinião boa, caralho. Onde é que está a liberdade de expressão? Estamos todos a bater mal dos cornos, onde é que está o 25 okay? De Abril? Estão. Onde estamos é que a, estamos a bater mal, estão okay? Andaram os nossos mas agora a já não posso a dizer nada aí, cara. Andaram a sair à rua. Estamos aqui bem, estamos aqui bem, vamos embora, cravo caralho. Na boca para esta então. Merda, caralho. Também estás a brincar comigo. Tira-me aqui que estou a cravar os colhões, sendo assim. Olha estas merdas, caralho. Olha-me para esta merda, filho. Olha-me para esta merda. Não, sim, né? Olha-me para isto também. Nem se percebe a loitra. Nem se percebe a loitra. Para não dizermos mal, para falarmos disto. Também só deve ter a primeira classe, ó Pito. Nem se percebe a loitra. Olha para isso. Sem papas na língua. Sem papas na língua, que é aquilo que nós temos. É exato. O gajo gostou de provocar. Isso o gajo agora. Ah, não sei o que. Está sem papas na língua. O gajo gostou de provocar. Pode ser que leves um carinho que ficas a comer papas. Ficas a comer papas com uma paninha. Não és tu, ó Pedro. Não és tu. Não estou a falar para ti, ó Pedro. Tranquilo. Estou a falar aqui para ele. Já pedi, estava para te carregar. O Pedro Maia, o dono do programa, o João que está a fazer este programa. Também estás a provocar, tu vens para picar também, não é? Já acordaste, aí já vou provocar um bocadinho. Não venho, olha, por falar nisso, fizesse-me lembrar de uma música do Storanjo, não tens aí essa? Do Storanjo? Não, não tínhamos a oportunidade de ouvir isso. Hoje acordaste, não tens essa faixa? Mete lá um bocadinho, caralho, já estou farto de ouvir este gajo. É muito bonita, mete lá aí assim. Faixa do Storanjo. Isso é uma banda nacional muito boa. Hoje acordaste. Mete aí assim, hoje acordaste. Acho que era assim uma situação. Já estão zanitos essa música, cara. Ah, foda-se, mas na altura. Mas na altura era bom. Era a carta, tema. era a carta, era o nome da música, cara. Nem a propósito. A carta. Este John aqui deu para eu ler, para não dizer merdas, para não dizer cenas tá de bom, agora programa. Agora mete-se aí a carta que é para curtir a carta, um olha, ao menos. Mete-se aí é isso, que está na altura de um gajo também pedir uns sonzinhos para curtir. É? Mete lá aí esse som, caralho. Exato, isto é um gajo que. Este gajo nota-se que é um gajo que tem a corta em mais que a corta classe. Tenho, é um gajo que foi ao conservatório aprender a guitarra, caralho. Uma música com princípio. Estás a ver? Mais tranquilinho, isto caralho. Isto faz-me lembrar há uns anos atrás. É, não é? Um gajo que tinha uma. Foda-se, então. Grande som, caralho. São merdas que marcam, caralho. Há músicas que fazem isso. Vai para. Há músicas que realmente tocam-nos num ponto, pá, coisas dizem-nos muita coisa, inexplicável mesmo. Isso por acaso é mesmo inexplicável. As mensagens bonitas, tocante. E sabes que este bacana aqui está muito em contacto com os poetas da nossa nação, com grandes poetas, estás a ver, com o Alexandre O'Neill e esse pessoal assim. Sim, sim. Nota-se que é um gajo inteligente. É um gajo de estudos, o gajo tem estudos. Este sim. pronto. Pito, qualquer coisa. Pito, escusa se estar aí agora a dizer-me que conheces bandas portuguesas porque eu não preciso dizer isso. Sabe o que é que ele conhece? Porque está além à parceira, olha além do lado. As mais populares, olha além. Internet. Queiras uma foda à internet. Mete Heróis do Mar, mete um som bom, Heróis do Mar, bandas nacionais antigas. Tenho é, caralho. Ah, deixa estar isso. Os UHF. Ah, pita, olha, nem te incomodes, cara. Nem te incomodes, cara. Tu também não mereces saber essas coisas. Olha, vê se combinamos aí um dia destes um programa em que nós escolhemos as músicas. Exatamente. Cavalos de corrida. Para quem não sabe, esta era a música, era uma metáfora para a cavalaria. Para o pessoal da cavalaria, caralho. Dá-lhe o cavalo, dá-lhe o cavalo, queira, dá-lhe o cavalo. No bairro alto, nos anos 80, caralho. Chipo. Cavalo. Nada. Como é que se chamava o vocalista desta banda? Sei lá. É pelos nomes, não vou lá. Era o Fernando. O Nando. O Nandinho do cavalo. Alguém pica o cavalo. Mas já vi isso. Agora é que eles picam os cavalos. É mesmo que olha, ainda picar no cavalo. Mas o gajo já há 30 anos atrás era careca à frente, caralho. Já, o Pito, olha lá. Já há 30 anos atrás tinha uma testa maior que os lábios da testa de carneiro da Dalila Carmo. Caralho. Uma testa de carneiro. Corrida! Caralho, tira isso, que é isso? Tu não mereces ouvir essas coisas. Tu gostas é dos barulhos e caralho. Estás a ver aí, sabes o que é isto? História da música portuguesa. História da música portuguesa. Exatamente. Ouve o que eu te digo, caralho. Quem não te engana. Exatamente. Não vale a pena, estás a dar pérolas a cu.